Hi, Alan. So we'll do the partial control 119 at decimal 35 and squawk code 5140 for 1805. 1805 clear to Natal flight level 370 via Upper Zulu 10. Pouca departure, Zipa transition. Takeoff runway 10 after takeoff, left turn. Departure control 119 at decimal 35. And squawk transponder 5140. Okay. Your departure will be Puka and Zipa transition, okay? Puka departure, Zipa transition, 1805. Report right to push and departure 1805. Your report ready to start up and push back 1805. Número 13, está autorizado, reparte táxi, TAN 3520. Afirmativo, está autorizado, pois pega cancelamento, TAN 3520. Afirmativo. Chama na táxi. No 643, autorizado, da presença rápido 366, está para 2500 pés, ajuste 10 no 6, reporte estabilizado final RNAVE, voo no 643. Tente autorizado RNAVE, reporte na final, voo no 643. Da presença rápido 366, voo no 643. Ok, presença rápido 366, 643. Clear for land upon takeoff 10 and firm traffic is 10 nautical miles out of the field. Traffic at our 10 o'clock. 90 miles out over there, okay? Oito, nove, meia, estabilizou? Estabilizou. visualizou no localizador visual com campo gol no 896. Gol no 896, chame Toyama no 8096. 86 grato, gol no 8196. Controle azul 4062, informo que a intenção efetuada é RNAV, então no 0. Gente, após o TAP será autorizado a RNAV, azul 4062, e sai mantendo nível 040. Redução de velocidade para 2009. Reduzindo 2009, após o TAP será autorizado a RNAV, azul 4062. Gente, Salvador, gol 1896. Sou marcador externo, baixada travada, visual com campo. Sente gol no 896. O vento é variável com 2 nós de intensidade. Tem pouso autorizado, pista no 0, gol no 896. De pouso, gol no 896. 366. Pista para 250010. QNH 10 no 6. Reporte estabilizado final RNAV, azul 4062. Para 2500 com 9096, pós ITAP, Serra Vitor 366, chamará estabilizado 4062. Salvador Departure, muito boa noite, Portugal. 158 Airborne, with you. Portugal 158, hoje é contato de office de parto de Clare 4370, Puka de parto e de parto transition. Em Puka with the CPAC transition, climbing level 370, Portugal 158. Agora 643, passando Serra Vitor 366. Autorizado a RNAV, reporte estabilizado visual com a pista, gol no 643. Ok, reportarei visual, estabilizado, gol no 643. Recife. Táxi autorizado, pronto, espera dando zero, cruze pronto para decolagem, TAM 3520. Táxi autorizado, cabeceira 10, TAM 3520. Clear to push and start up, report right to taxi, we're 1805. Report right to taxi, 1805. Meia. 18 obrigado, boa noite. Meia, solos 49, libere pista direita, taxi via alfa, reporte antes do Juliette, para ingresso do pátio com 896. Livre taxi, via alfa, chama antes do pátio com 896. Oi, boa noite, gol 1906, informação Bravo, autorização Maceió. Maceió, prepare pro Caracaju, aguarde cópia no 606. 606. Torre Salvador, boa noite, gol no 643. No 643, boa noite, sente do seu tráfego, continue a aproximação, aguardando pista livre no 643. Sente, aguardando, passou 372 e tem baixar travado. Sente, tem pista liberada no momento, tem pouso autorizado na 10, vento variável, intensidade de 2 nós, no 643. Tenente, ele pousou no 0, agora 643. 230, tá pronto? É, negativo, senhor. Interceptando a final do RNAV, visual. Azul 4062, 4 milhas para o Serra Vitor 372, já opção para aproximação, completo na RNAV, chame torre 1 no 8, azimão 6. Torre 186, 4062, obrigado, boa noite. Recife Center 126.85, available 125.45. Ok, 126.85 or 125.45, Portugal 158. Boa noite, obrigado. Boa noite. Estádio, informarei pista livre, azul 4062. Na escuta. Go 1805, red to taxi 67. Keep on board, ok. Fortaleza, 3 hours endurance. Roger, taxi approach to Watch Watcher 910 and report Watch for takeoff, row 1805. Left taxi, loading point 1810, report Watch to takeoff, 1805. Foro 643, seu solo for 53, libera direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio no 643. Gente, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, voo 643. Azul 4062, pista livre, tem pouso autorizado, vento variável com 3 nós de intensidade. 4062. Ok, livre pouso 190, baixado e travado, 4062. Sente. 1896, observe o tráfego da companhia que vai taxiar para o ponto de espera da 190. Após a passagem do mesmo, você pode ingressar na Juliette, prosseguir até o portão 7 no 896. Após o tráfego da companhia, autorizado o táxi de Juliette, portão 7 ou no 896. Correto. Azul 0. Ali mantém na terceira no 0, tá? 3520. Furo 643, o seu portão de número 9. Pode seguir o tráfego da companhia, portão 9, ok? Ok, está livre ingresso para o portão 9, igual no 643. Azul 4062, solo 57, reporte pista livre, cabeceira oposta, 4062. Vai livrar na cabeceira oposta, informará livre, 4062. 0062, livrou. Syntax autorizado, Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador, no Pátio 3, Azul 4062. Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador, 4062, obrigado, boa noite. Boa noite. São 3520, autorizada a decolagem da ONU 0, vento é calmo, 3520. 3520, decolagem autorizada, senhor. Corpo 7345, recebe identificação, vigilante, mantém nível de voo 4, 0, 9. 7-1-4, autorização para Aracaju, 5-2-1. 7-1-4, Aracaju 230, prepare para o Aracaju, aguarde copy no 7-1-4. 7-7-30, Aracaju, Cuca, Aracaju, aguardando. Take-off, voo 1805. 1805, line up and maintain threshold 101805. Line up and wait, runway 101805. Pode manter a escuta da torre? Afirmativo, até o estacionamento. Ok. Então 3520 decolou ao 59, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, até 3520. Contato radar na decolagem. Do ano 1190, na saída Puca Transfer Aracaju. 190, Puca Aracaju, 3520. Contra de Salvador, boa noite, Matrix. Prefere informação, chat, para o curso 150. 3170, ação de identificação, autorizado de chegada a Mari. Desta via, nível 050, 3170. Ação de identificação, chegada a Mari. Até o 070, são 3570. Está via para nível 050, são 3170. Para o 050, corrigir, são 3570. Leva take-off, runway 101805. Call the city center 1273, Tiffany 1230. Pelo 606, Maceió 350, já autorizado via Upper Whisky 58, decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, frequência do controle 119.35, transponder 5145. 350 autorizado para Maceió, decola da 10, esquerda Puca, Gema Aracaju, via Upper Whisky 58, 1935 e 5145 no transponder, gol 1606. Correto, portão 08, time pronto, gol no 606. Gol no 606. Gol no 714, copia? Gol 1805, airborne at 02, call now Salvador Control 119.35, have a nice trip. Departure on 119.35, 1805. Thank you. No 7, no 4, cópia? No 7, no 4, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolada pistão no 0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, frequência do controle 119.35, transponda 5147. Alta R1-2545, tá 3520. Recife 1285-12545, tá 3520, muito obrigado. 12685, a primária, tá 3520. Ok, 12685, a secundária 2545, boa noite, obrigado. Boa. Contact the receiving center 126.85 if a neighbor 125.45. Tá 3170, após etapa autorizada ELS, X-Radar no 0, sem o glide, Vista para 2 mil pés, ajuste 0, 1, 5, reporte estabilizado, são 3170. Seja autorizado, ajuste 0, 1, 5 para 2 mil pés, reporte estabilizado. E quem vai realizar o RNAB da pista 10, são 3170. Sim, então após etapa, autorizado Serra Victor 366, são 3170. Está autorizado então 2500 pés. Ajuste permanente, são 0 no 5, reporte estabilizado, final RNAB. Tá 3170. Tem que após etapa, Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, ajustado 015, SAM 3170, vai reportar estabilizado. Agora 2.800, 5 horas, 2.500, 5 horas.